Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Este é um especial informação. Já estão a ser revelados os resultados do referendo que levou a Grécia hoje às urnas. Foram cerca de 10 milhões de votantes que tiveram que eleger entre sim ou não à austeridade proposta pelo Fundo Monetário Internacional e também pelo Banco Central Europeu. A Grécia está em impago desde o dia 30 de junho deste ano, depois de não ter pago os cerca de 1.600 milhões de euros que devia pagar ao FMI. A Grécia não está ainda em fase de incumprimento, mas sim em fase de impago, que é uma ligeira diferença, já lhe vou explicar. Mas para já, os dados importantes, quase 70% dos votantes, até à data, e já estão escrutinados cerca de 20% dos votos, disseram não à austeridade, mas mais especificamente, disseram não ao plano que a União Europeia, ou neste caso os credores, traçaram para a Grécia. Aliás, o mesmo parecer que tinha Alexis Tsipras, que claramente disse que iria votar por não neste domingo, dia 5 de julho. O referendo, que foi apenas há 10 dias anunciado e, entretanto, elaborado, teria como sim ou não uma resposta muito simples, mas ao mesmo tempo muito complicada. Os primeiros resultados, as primeiras sondagens à boca das urnas, como assim é designada, acabaram por dar uma margem desde o princípio ao não, mas com uma diferença muito menor. Inicialmente, a Alfa TV dava conta de que 49% dos votantes teriam dito que não e outros 46% teriam dito que sim. Depois, a própria cadeia de televisão privada da Grécia acabou por dar uma correção dos dados, já que estes não incluíam alguma porcentagem. Incluíam apenas, se não estou em erro, 95% ou 94%, o que era um dado incorreto. A própria Alfa TV acabou por depois corrigir os dados para 52% a favor do não, 48% a favor do sim. Acontece que, à medida que os votos foram sendo escrutinados e os dados divulgados, nas mais de 1.500 repartições para votos, que no dia de hoje estiveram abertas entre as 7 da manhã e 7 da tarde gregas, da capital de Atenas, 2 horas a mais do que em Lisboa, Portugal Continental e Madeira, cerca destes 20% dos votos foram aumentando a margem de votos para a Grécia. Os últimos dados oficiais apontam para 60,5% dos votantes a favor do não, 39,5% a favor do sim. Em tempos, como já disse, foram apenas 52% para 48%, dados na altura não oficiais. Estes que lhe apresento são dados oficiais. 60,5% a favor do não à proposta do Fundo Monetário Internacional, 39,5% a favor do sim. Já nesta sexta-feira, e depois de violentos confrontos e de duas multitudinárias manifestações, era ainda assim visível, pelo número de presentes em cada uma das barricadas, alguma divisão, apesar dos equitativos números, de uma forma geral. Estavam cerca de 25 mil pessoas a apoiar o não de Alexis Tsipras e cerca de 15 mil a apoiar o sim de António Samaris. Mas o importante agora mesmo é esperar pelos resultados finais, que deverão ser conhecidos na sua totalidade nesta noite, ou quanto muito, amanhã de manhã. A Antena 9 vai acompanhar por escrito, a partir dessa altura, o desenrolar dos acontecimentos ao longo da madrugada e vai também dar a conhecer aos nossos ouvintes em primeira mão o resultado final deste referendo, isto claro, dentro das nossas possibilidades, mas cá estaremos para dar também esse conhecimento. Ainda falando na fase de incumprimento e de impago da Grécia, tudo pode acontecer até dia 20 de julho, depois a partir daí praticamente nada mais poderá acontecer. A Grécia não pagou os 1.600 milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional e deve pagar brevemente, ou deveria pagar, mais 450 milhões de euros a este mesmo organismo, liderado por Christine Lagarde. Entretanto, no dia 20 de julho, há um pagamento de mais alguns milhões de euros, de 3.500 milhões de euros ao Banco Central Europeu. E aí sim, se a Grécia não pagar, o que pelo momento é o mais provável, a Grécia acaba por ter de se declarar em bancarrota. Isto é, a falência. A partir daí, a saída da zona euro e, por consequência, da União Europeia é inevitável. Ao contrário do que tem vindo a ser noticiado, a União Europeia e a zona euro não têm mecanismos para que um país abandone uma, neste caso, a zona euro, das subscrições à qual está sujeita. Isto é, a única forma de um país sair da zona euro é sair da União Europeia. Está neste momento, ou seja, por estes dias, a ser tratada uma resolução para que tal não tenha necessariamente de acontecer, mas ainda não há uma definição aprovada. Até porque os principais presidentes e ministros da União Europeia estão ainda esperançosos de que a Grécia consiga manter-se na zona euro. Entretanto, o dracma é cada vez mais uma possibilidade, ainda não uma realidade, mas uma possibilidade. Isto é, no caso da Grécia entrar mesmo em incumprimento, a única forma que os gregos terão para continuar a ter dinheiro a circular será fazer regressar em tempo recorde o dracma, a moeda que até 2003 ecoava nos bolsos dos gregos. A Grécia entrou na zona euro a 1 de janeiro de 2001, 2 anos depois de Portugal. Entretanto, a Grécia, que está na Europa ou na União Europeia há 34 anos, há mais 5 do que Portugal, pode ter deixar este mesmo organismo, esta mesma entidade. Seria a primeira vez que um país teria de o fazer. Entretanto, como já disse, todos os sinais dão um não à votação, neste caso na votação deste referendo, que entretanto já veio o ministro Yanis Varoufakis dizer que teve uma participação acima dos 50%, isto é, superou em larga escala, em mais de 10%, o mínimo obrigatório. A Antena Web está a acompanhar por escrito esta situação, vai dando periodicamente alguns espaços informativos em áudio, também, ou seja, em antena, também por escrito, sobretudo, vão poder acompanhar o desenrolar dos resultados que vão sendo libertados ao correr do tempo. Espera-se às 8 da noite que haja uma percentagem bastante mais significativa e uma amostragem bastante mais fidedigna sobre o resultado final ou o possível resultado final. Ainda que neste momento, como já disse, quanto mais o tempo passa, mais o não se distancia pela positiva do sim. Mas atenção, porque também há algumas sondagens que vão indicando 70% a favor do não, 30% a favor do sim. Neste momento, os resultados que já estão sendo escrutinados, a 20% neste momento, vão corroborando essa vantagem, essa larga vantagem do não. Entretanto, também, para fechar este espaço informativo, digo-lhe que não houve incidentes, ao contrário do que se temia no desenrolar do referendo. À parte de uma outra pequena situação, não houve incidentes de maior e todos os eleitores puderam votar livremente na sua, ou no seu parecer, na sua opinião. Sim ou não à austeridade grega, ou como se diz em grego, né, ou oxi. A Antena Web voltará a especiais informativos sempre que se justificar sobre este ou outro tema. Boa tarde.